já tá virando ciclo vicioso. A semana inteira a gente faz amor gostoso em cima da sua cama. É, de um tempo pra cá tá sendo a mesma coisa. Eu saio do trabalho e nem mudo de roupa. E vou bater na sua porta. Nem precisa chamar, já tenho passe livre pra entrar. Tá dando vontade só de imaginar que em poucas horas eu vou te encontrar. Saudade da boca que eu já beijei, saudade do corpo que eu já toquei, saudade da gente fazendo um amor bem diferente. Saudade da boca que eu já beijei, saudade do corpo que eu já toquei, saudade da gente fazendo um amor bem diferente. Sucesso, Adarlan Lima! Abraçar meu parceiro Alisson Lima, compositor! Que caneta é essa, papá? Portal do Arrocha. Nem precisa chamar, já tenho passe livre pra entrar. Tá dando vontade só de imaginar que em poucas horas eu vou te encontrar. Saudade da boca que eu já beijei, saudade do corpo que eu já toquei, saudade da gente fazendo um amor bem diferente. Saudade da boca que eu já beijei, saudade do corpo que eu já toquei, saudade da gente fazendo um amor bem diferente. Tô contando as horas pra fazer tudo novamente.